sobre o clarão do luar. Você tá gravando com o quê, Tambor? Peraí, peraí. Comprei na gringa, velho. Aí, ó.